A beleza dos mares. Era uma vez um barco que foi para o mar com pescadores. Foram na Barca Bela. Desceram no submarino e descobriram no fundo do mar uma escola de peixes. O tubarão era o professor e os alunos eram os peixes. Mas um dia, o tubarão ficou aborrecido porque não queria ser o professor da escola. Apareceu então o pai arco-íris, a mãe arco-íris e a filha arco-íris e perguntaram ao tubarão o que se estava a passar. E ele contou que estava aborrecido e que não queria trabalhar mais na escola. Os peixes juntaram-se e chamaram o tubarão para ele voltar para a escola. Ele voltou e ficou muito feliz. Estava tão feliz que contou uma história muito bonita. Era uma vez três peixes que se perderam na floresta de algas. Depois procuraram no mapa e encontraram um coração, que quer dizer que foram parar à floresta do amor. O peixe-balão encontrou uma flor muito bonita e pensava que ela era saudável, mas não era, era venenosa. Ele comeu e morreu. Depois, os dois peixes foram procurar o peixe-balão, mas não o encontraram e chegaram à floresta do amor. Pensavam que o peixe-balão podia estar na floresta do amor, mas não estava e perderam-se novamente. Os dois peixes apaixonaram-se e na beleza dos mares ficaram a salvo para sempre. Quando a história acabou, o professor Tubarão disse para irem para o recreio. Yeah! Sim, os pescadores descobriram que esta escola tinha um recreio onde os peixinhos brincavam. Viram-nos a brincar às corridas de carros-peixes. Viram também o peixinho arco-íris, que não queria brincar porque só estava entretido com as suas belas escamas brilhantes. O peixinho azul perguntou ao peixinho arco-íris se lhe podia dar uma escama brilhante e ele respondeu que não dava nenhuma escama brilhante. O peixinho azul foi contar aos outros peixes o que o peixinho arco-íris lhe tinha dito e todos resolveram não falar com o peixinho arco-íris. O peixinho arco-íris foi contar as suas tristezas à estrela do mar. Por que é que ninguém gosta de mim, se eu sou tão belo? A estrela do mar disse-lhe para ir falar com o polvo que vivia numa gruta atrás dos corais. O peixinho arco-íris encontrou o polvo Octopus e perguntou-lhe: por que é que ninguém gosta de mim, se eu sou tão belo? O polvo respondeu-lhe: se tu deres uma escama brilhante aos peixes, vais sentir-te muito bem. O peixinho arco-íris foi ter com os peixes e começou a distribuir as suas belas escamas. Eles ficaram muito contentes e começaram a brincar com o peixinho arco-íris, que ficou muito feliz. Quando acabou a escola, o peixinho arco-íris foi passear pelos mares e encontrou um peixe-balão. E foram os dois procurar comida. Encontraram sacos de plástico e comeram. Encontraram redes de pesca e comeram. Não comam! Gritaram os pescadores da Barca Bela. Mas eles comeram e ficaram muito, muito doentes. A sorte é que os pescadores vestiram os fatos de mergulho, saíram do submarino e, com muito cuidado, trataram o peixe arco-íris e o peixe-balão. Quando os peixinhos ficaram bons, os pescadores disseram para eles não comerem o lixo que anda no mar. Os peixinhos queixaram-se que as pessoas andavam a atirar plásticos, pacotes de leite, garrafas de vidro, redes, carrinhos do supermercado para o mar. E pensavam que podiam comer, mas viram que era muito perigoso. Então, os pescadores prometeram que iam dizer às pessoas de todo o mundo que não podiam atirar lixo para os oceanos, porque os peixes comem e podem morrer. Matam a natureza. É importante pôr o lixo nos ecopontos e colocar um cartaz na Praia da Barra a dizer: não lixes o mar. Os pescadores entraram no submarino, subiram para fora do mar e foram para a Barca Bela. E a partir desse dia, viajaram pelo mundo para dizer a todas as pessoas para não lixar o mar, tal como tinham prometido aos peixes. Jardim de Infância de Santiago, Grupo 4.